se Jesus, vi tua luz brilhar em mim. Arco-íris se abrindo em cores, que mudanças senti. Teu amor habitou em mim, a angústia se foi enfim, a esperança se fez presente, o céu pra mim se abriu. Razão da minha paz, do meu viver. Teu amor habitou em mim, a angústia se foi enfim, a esperança se fez presente, o céu pra mim se abre. E esse amor de Deus invade meu coração. Razão do meu